Então, vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu tenho aqui um aviso do Felipe Lesage, que de 3 a 5 de agosto vai ser realizado o terceiro encontro europeu dos alunos do Seminário de Filosofia, que ocorrerá no Seminário de Vilar, na cidade do Porto, Portugal. Inscrições na página do Facebook Seminário Europeu do Seminário de Filosofia. Seminário Europeu. Quaisquer dúvidas também vão na página do próprio Felipe Lesage, Lesage com S só. No encontro haverá um hangout comigo e exibição do filme Bonifácio, Fundador do Brasil. Além disso, o seminário contará com a participação do escritor e cientista político Jaime Nogueira Pinto, que muito nos honra. Então, vamos lá, gente. Ah, então, no dia de 21 a 25 de agosto, eu estarei aqui pronunciando o curso Simbolismo e Ordem Cósmica. Talvez fosse mais oportuno dar a essa altura um curso sobre tema político, mas era este que eu estava pensando já faz tempo e eu não vou mudar agora. O quê? Ah, as informações na página, própria página do Seminário de Filosofia. Muito bem. Então, vamos lá. Ah, outra coisa. Felipe Lesage deve estar me ouvindo. Felipe, você me enviou uma pergunta por e-mail. E eu não me lembro qual é a pergunta, mas me lembro que era interessante. Então, por favor, envie de novo hoje pelas perguntas do seminário, da aula, ok? Ah, claro, o curso Simbolismo e Ordem Cósmica, quem quiser participar pessoalmente aqui, será muito bem-vindo. Muito bem. Então vamos lá. Naturalmente, depois da última aula, e também daquela gravaçãozinha breve que eu fiz a respeito da situação política no Brasil, surgiram muitas perguntas e eu desejaria esclarecer alguns pontos hoje. Em primeiro lugar, tudo o que eu escrevi sobre a situação política do Brasil nasceu de um plano de longo prazo que eu concebi no começo dos anos 90, com o objetivo explícito de quebrar a hegemonia cultural e intelectual da esquerda, que já estava se tornando uma coisa opressiva e intolerável. É claro que ter calculado isso e ter realizado isso ao longo de 20 anos já é uma obra de engenharia suficientemente complicada. E é claro que eu não poderia, além desse ponto, prever desenvolvimentos posteriores. Como é que, uma vez quebrada essa hegemonia, o que iria suceder em seguida? Bom, eu podia especular, mas certamente não podia prever. Então, a primeira coisa que aconteceu foi que os efeitos políticos foram muito mais rápidos do que eu esperava. E, sendo muito mais rápidos, os seus protagonistas foram todas pessoas totalmente despreparadas. A coisa toda foi amadorística e hoje nós temos aí a situação em que, após termos escolhido um excelente candidato para presidente da República, não temos nem ideia de como ele vai compor uma equipe. Ou seja, não há pessoas suficientes para dar respaldo ao presidente da República. É uma situação absolutamente ridícula, mas é o que nós chegamos. Lançamos um candidato, lançamos não, alguém lançou, eu não lancei coisa nenhuma, né? O candidato é bom. Muito popular, mas e ele tem, até o momento, ele tem um ministro da Economia, não tem sequer um vice-presidente. Quer dizer, é um negócio catastrófico. Como é que chegamos nisso? Chegamos pelo fato de que todo mundo se concentrou na figura simbólica de um presidente da República. Não pensou em termos, vamos dizer, do poder concreto que subentende, evidentemente, uma organização, uma militância disciplinada, tá certo? E a formação de quadro. Ninguém pensou nisso. Quer dizer, houve uma espécie de fetichismo da presidência da República. Eu, desde o início, bom, eu não sabia que ia dar isso, mas eu esperava que não desse, esperava que o resultado não fosse esse. Eu esperava que o pessoal entendesse que, dizer, contra uma revolução cultural, só outra revolução cultural. E que, portanto, era mais importante nós nos ocuparmos de limpar a atmosfera nas escolas, na mídia, nas igrejas, etc., antes de pensar em presidência da República. Quando veio o negócio do impeachment da Dilma, eu também já pensei, falei, isso aí não adianta nada, você vai tirar a Dilma, mas o esquema todo está montado, ele não vai ser nem arranhado, porque a Dilma é uma pessoa absolutamente insignificante, e foi posta lá só para ocupar o lugar do Lula por um tempo, Então, retirá-la não vai fazer a mais mínima diferença, como de fato não fez. Né? Também, quando escolheram lutar pelo impeachment da Dilma em vez de lutar pela anulação das eleições, realização de novas eleições, eu percebi que aquilo era um erro monstruoso baseado no, também no fetichismo da presidência. Como se, veja, existe até um livro muito interessante que diz Sua Majestade, o Presidente do Brasil, escrito por um estudioso alemão, que viu que os poderes da presidência da República no Brasil eram um negócio assombroso, eram poderes imperiais, não tendo todo esse sistema do que aqui nos Estados Unidos eles chamam de checks and balances, em que os vários poderes se limitam uns aos outros, nada disso existiu, o presidente faz o que quer. Isto, e pelo fato de nós termos tido uma longa ditadura de Getúlio Vargas, que é uma ditadura baseada no poder e no atrativo pessoal do presidente, isso aí impregnou a presidência da República de uma aura mágica. As pessoas têm a impressão que você mudando o presidente você vai mudar tudo. Isso simplesmente não é assim. Mas o presidente pode ter, vamos dizer, miticamente poderes ilimitados, mas na prática é muito fácil você destruir um presidente. Como? Destruiu o Jânio Quadros, destruiu o Fernando Collor e se destruiu a própria Dilma. Tudo isso foi, como dizer, o presidente brasileiro é muito poderoso, mas tem pés de barro, é fácil derrubá-lo. Mas, mais ainda, se houver contra ele uma resistência muito grande da parte da elite da sociedade civil. O que é a elite da sociedade civil? É empresariado, é bancos, é mídia. Né? São as pessoas importantes, o beautiful people todo, que de fato está contra o Bolsonaro quase que 100%. Tá certo? Então o homem assume, se vencer a presidência, ele assume sem equipe e com uma resistência fantástica em torno, e nenhuma militância organizada para lhe dar respaldo. Eu digo, como é que conseguiram fazer isso? Olha, o Bolsonaro é um candidato muito bom, talvez o melhor que tenha aparecido. Nunca apareceu um candidato tão popular como ele. Mas elegê-lo assim é, de certo modo, torrá-lo, né? Fazer dele um frango de vitrine, né? Ficar rodando, né? E os cachorros aqui embaixo esperando para comê-lo. Tudo isto mostra assim, a reação intelectual que eu ensinei foi mais lenta do que a reação política. Eu sempre pedi aos meus alunos, olha, vocês se abstenham de opinar em política, vocês façam um voto de abstinência em matéria de opinião e se preparem, estudem, até ficar, por exemplo, muito fortes. Alguns fizeram isso, e hoje eu tenho, vamos dizer, uma meia dúzia de alunos, do qual certamente eu me orgulho ao ver o trabalho que eles estão fazendo. Mas a impregnação, vamos dizer, desse estímulo meu na esfera política foi muito rápida e muito sem retaguarda. Se me perguntar o que fazer agora, eu respondo sinceramente, eu não sei. Nós temos aí um fato consumado. Né? Para reverter isso, eu precisaria talvez de outros 20 anos. Quando eu fiz essa gravação a respeito do STF, dizendo que eles estão preparando um golpe por uma questão de meses e que eu nem vejo como reverter isso aí, há pessoas, amigos meus, que acreditam que através da pressão popular nós podemos fazer isso. Por exemplo, esses juízes estão assanhadíssimos para aprovar o aborto, contrariando as leis e a vontade expressa do povo. Não é isso? Então, de certo modo, impor o seu poder de uma maneira totalmente arbitrária, né? Mas baseada em toda uma filosofia legal que eles tiraram em parte desse do Ronald Walker, em parte do Robert Alex, em parte do John Rawls, etc, etc. E nós estamos despreparados para enfrentar isso. Eu não acredito que nem mesmo a pressão popular possa demovê-los desse intuito, porque a pressão popular, se baseada apenas numa massa amorfa, colhida assim às pressas, ela não tem constância, gente. Quanto tempo a massa amorfa pode ficar nas ruas? 2 dias, 3 dias, depois de 3 dias, pô, eles têm que voltar para o trabalho, eles têm que fazer alguma coisa. Então, não há militância organizada e a massa amorfa, ela aparenta um poder muito grande na hora, mas é um poder de curta duração, dura um dia, dois, é assim, é como uma festa de carnaval, tá? Acabou. Então, não haverem tentado sequer organizar a massa e disciplinar a militância, é claro que é um erro bárbaro. Mas como é que eu vou explicar isso para pessoas que estão em cima do palanque já pensando em se candidatar a vereador e deputado no dia seguinte? Não é possível parar essa ambição vulgar, boba, tá certo? Que na verdade é assim, são pessoas que ambicionam menos do que eu desejaria que elas tivessem. Se eu estou ali pensando que elas vão ser líderes de um grande movimento que vai mudar o curso da história, falo, não, o sujeito só quer ser vereador, quer ser deputado, pelo amor de Deus, e não avisou antes. Eu jamais perderia tempo com esse tipo de pessoa. Então, a capacidade brasileira de optar pelo pequeno, pelo insignificante, pelo mesquinho, e desprezar tudo que é grande, é um negócio impressionante. Eu já observei, quando eu cito aquela frase do Hugo von Hofmannsthal, que nada está na política de um país que primeiro não esteja na sua literatura, apliquem isso à seguinte consideração. Na nossa literatura não há personagens grandes, personagens grandiosos, nem no bem nem no mal. Não há santos, não há heróis e não há monstros. Só há pessoas medíocres, do medíocre para baixo. Em geral, as histórias vêm naquilo que Aristóteles e o Northrop Frye chamariam o gênero irônico, quer dizer, um personagem que está abaixo da situação. Ele nem sequer compreende a situação na qual ele está metido, ele é um coitado. Como Policarpo Quaresma, por exemplo, né? É um sujeito que tem umas ideias, é patriota. Policarpo Quaresma me lembra muito de pessoa intervencionista. Né? Ele tem excelentes intenções, mas ele não entende absolutamente nada do que está acontecendo. E ele se ferra patrioticamente de verde e amarelo. Né? Então, os outros personagens também, o Isaías do Oliva Barreto também, são os coitadinhos. Né? O Isaías Caminha, que entra no jornalismo com toda a inocência, esperando ser um jornalista honesto e tal, e no fim ele mesmo acaba sendo corrompido pelo meio. Né? O que também, me lembra também, tem a novela do Camilo Castelo Branco, Coração, Cabeça e Estômago, é um sujeito que é um moralista, um reformador político, mas ele também acaba se corrompendo porque ele não tem um horizonte de consciência suficientemente amplo para entender a situação. Né? Então, no Brasil, se você vê o número de pessoas que entram no combate à corrupção e terminam se tornando corruptos eles mesmos, é muito grande. Não é isso? Então, por que isso acontece? Acontece porque são pessoas ingênuas, com um horizonte de consciência muito estreito, não entendem a complexidade do problema. No curso que eu vou dar sobre simbolismo e ordem cósmica, eu vou dar para vocês uma ideia do que é, vamos dizer, a estrutura mínima que você precisa ter para você descrever uma situação político-social. Não é isso? E o número de elementos que entra nisso aí já é inconcebível para a maior parte das pessoas. Em geral, essa é um negócio dos dois neurônios, é piada, mas funciona. Só tem um neurônio a favor ou um neurônio contra. Isso é tudo que o sujeito entende. Se ele está contra uma coisa, ele quer o contrário daquilo. Ele passa a lutar pelo contrário daquilo. Né? Isto, evidentemente, nunca funciona. Eu me lembro do exemplo dado por Herbert Spencer. Se você tem uma chapa de metal e ela está torta no ponto, se você martelar ali onde está torta, ela vai ficar mais torta ainda. Então você tem que bater em volta, um pouquinho em volta, um pouquinho no centro. O negócio é complicado. Né? E esse exemplo eu li num livro de sociologia mais de 50 anos atrás e se impregnou na minha mente, falando as coisas são realmente assim. Né? Quer dizer, essa coisa a oposição direta ao mal que você enxerga, na maior parte dos casos está destinada, vamos dizer, ao fracasso. Né? Então, por exemplo, as coisas que as pessoas não gostam, elas dizem, deveria haver uma lei contra isto. Daí elas fazem a lei, o negócio piora. Se é sempre assim. Então, também, vamos dizer, a incapacidade de relacionar uma coisa com outra, por exemplo, de relacionar, vamos dizer, o fator educacional com a criminalidade. As pessoas acham que a educação por si ela é um fator de humanização. Não é. Porque você veja, a criminalidade aumentou muito depois que no governo militar o governo abriu vagas para todo mundo na escola. Na época havia uma tremenda falta de vagas. E, por exemplo, na universidade havia os chamados excedentes. O que é excedente? É o sujeito que fez vestibular, passou, mas não tem vaga para ele. E eles faziam manifestações, iam lá gritar com o ministro e tal. E daí o governo falou, não, vamos acabar com essa porcaria, vamos abrir vaga para todo mundo, abrir uma universidade em cada esquina. E digo, bom, a criminalidade aumentou muito depois disso. Ou seja, isto não ajudou em nada a civilizar o país. E as coisas não são assim tão simples e diretas. Um bom treinamento na dialética, pelo menos marxista, que é a dialética mais simples que existe, já ajudaria a resolver um pouquinho, mas de todas as pessoas anticomunistas que eu conheço, eu não conheço uma que entenda alguma coisa de marxismo. Nunca, eu vou dizer sinceramente, nunca nenhuma. Né? Porque o sujeito, antes dele tomar contato com o marxismo, ele já leu Von Mises demonstrou que a economia marxista é uma bobagem, então ele acha que o resto é bobagem também. Eu digo, se um sujeito é incapaz de organizar a economia de um país, isso não quer dizer que ele seja incapaz de vencer uma guerra ou incapaz de corromper o país inteiro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Então, o marxismo é um edifício intelectual altamente complexo e, no fim das contas, também é valioso do ponto de vista pedagógico. Você tem que aprender aquilo. Né? Mas as pessoas não se interessam e até acham ruim que alguém estude isso. Quer dizer, como se você estudar um sujeito fosse você tomar partido dele. Se você lutar por ele, não é coisa, também não são assim. Um sujeito aparece lá dentro do Karl Marx, todo mundo acha que ele virou comunista. Não é assim que funciona no Brasil? Então, o famoso contra e a favor, os dois neurônios, eles entram em tudo, e pior, o pessoal de mídia sabe que as coisas são assim e sabe jogar com isso. E com isso, então, sabe jogar o público contra uma pessoa, né, usando contra ele os defeitos do inimigo dele. Usa-se isso contra o Bolsonaro. Não vê essa boboca dessa Janaína Pascoal dizer, não, nós temos que tomar cuidado para que isso aqui não vire um PT às avessas. Eu digo, mas de onde você tirou esse paralelismo, esse equivalentismo? Né? Eu não vi nenhum grupo bolsonariano, né, impedindo pessoas de fazer curso universitário, impedindo as pessoas de passar filme, né, agredindo as pessoas na rua. Não vi ninguém fazer isso. Você já viu assim, bolsonarianos invadiram uma fazenda, tocaram fogo tudo, mataram as vacas. Nunca fizeram isso. Né? Bolsonarianos fazer uma campanha de, como é que se diz, de massacre de reputação. Eu nunca vi isso fazer isso. Então, qual é o paralelismo? O paralelismo é apenas verbal. Quer dizer, você pega uma frase e inverte. É aquele negócio de criança, quem fala é que é. Não é isso? Então, se o Bolsonaro denunciou os corruptos, é porque ele é corrupto. Pronto. É um raciocínio assim, mecânico, que um tatu-bola é capaz de fazer. Né? Mas a inteligência do nosso público parece estar no nível do tatu-bola. Mesmo pessoas que estudam, dificilmente resistem a isso. Por quê? Porque a inteligência delas é passiva. Não é uma inteligência que cria estruturas. Não, ela recebe e pronto. Fica inerme perante uma frase. Quer dizer, frases soltas no ar têm um poder hipnótico sobre a massa. Inclusive a massa letrada, a massa de diplomados, esses são os que mais são assim. Então, eu sempre pensei, nós precisamos fazer um longo trabalho de formação de uma nova intelectualidade. Esse trabalho está sendo feito, ele está em curso, ele está dando certo. Mas o problema é que nós não temos o número suficiente de pessoas. E também o tempo de atuação delas é pequeno. Se você pensar assim, os melhores que estão aí na praça, tipo Felipe Martins, né, o Paulo Enéas, e outros, né, principalmente os que estão na esfera do comentário político, quando que eles começaram? 2, 3 anos atrás. Então, quando que eles começaram a examinar o problema? 2, 3 anos atrás. Veja, eu comecei 50 anos atrás. Né? E não abri minha boca antes de decorrer dos 30 anos. Ou seja, quando eu fiz aquela lista no artigo Estudar Antes de Falar, eu não estava brincando com aquilo. Falei, se você quer entender o que é negócio comunista, você vai ter que seguir esse plano de estudo, isso aqui leva 5 anos. Se você for um gênio, leva 2, 3 anos. Mas é 2, 3 anos lendo o dia inteiro. Então, Daí o pessoal pensa assim, não, mas nós precisamos fazer alguma coisa agora. Eu sei o que você vai fazer agora, você vai se ferrar. É isso que você vai fazer com a máxima urgência. Então, esse praticismo assanhado, também não adianta repetir a frase do Goethe, é urgente ter paciência. As pessoas não têm paciência mesmo, elas têm só um sentimento de urgência. É a urgência de se ferrar. Certo? E... desde que surgiu a tal direita brasileira, o número de oportunidades perdidas é enorme. Você vê, por que o pessoal apostou tanto em intervenção militar? Porque eles não pararam para pensar o que é uma intervenção militar. E eles não pararam para pensar o que aconteceu em 64. Em 64, os militares tomaram o poder, botaram o país em ordem. Blá, blá, blá. Não aconteceu nada disso, meu Deus do céu. Além de eu estar lá e ter assistido tudo isto, eu estudei muito depois. E eu vi que, em primeiro lugar, o que aconteceu em 64 não foi nenhum movimento militar, foi um movimento civil enorme, apoiado por toda a classe dominante. Exatamente o contrário do que nós temos hoje. Quer dizer, se houvesse uma intervenção militar hoje, ela seria contra a opinião dominante nas altas esferas. Ela seria contra toda a elite. Né? E esses militares, eles seriam fritados em uma semana. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Em 64 já houve reação em Londres, em Paris, etc., contra, né, a presença de militares na liderança do movimento. Né? Eu lembro que até eles mandaram o Carlos Lacerda para Paris para ele se explicar lá. Né? E esses caras são muito ingratos, né? Primeiro pede para o Carlos Lacerda limpar sua barra e depois acabam com a carreira dele. Então, hoje, essa reação seria muito maior no mundo inteiro, mesmo porque hoje você tem uma coisa que na época você não tinha, que é a mídia coordenada. A mídia mundial, a mídia ocidental inteira, está coordenada em torno de um decálogo que é, assim, mandamento divino. Ninguém pode ser contra, por exemplo, ninguém pode ser contra o casamento gay, ninguém pode ser contra o feminismo. Isso é a mídia inteira. Né? Então, essa união não é só uma união de ideias. Essas empresas, elas se fundiram umas com as outras. Grupos bilionários compraram 20, 30, 200 órgãos de mídia, né, e unificaram tudo. Então, como é que meia dúzia de milico brasileiro vai vencer isso tudo? Mas não é possível. Você viu o que aconteceu em Honduras. Né? Em Honduras, eles ofereceram uma brava resistência à nova ordem mundial. No dia seguinte, a nova ordem mundial botou quem queria na presidência. Então, foi assim, uma demonstração de heroísmo absolutamente inútil. Isso pode acontecer de novo, ou seja, qualquer país que se atreva a agir de maneira mais ou menos independente, tem que ser muito esperto, gente. Tem que ter, vamos dizer, pelo menos uma compreensão total desse esquema de governo global que está aí. Ora, no Brasil, até 2, 3 anos atrás, que a gente falava em governo global, eles davam risada. Não acreditavam que existia. Falava em globalismo. Não teve aquele idiota do Paulo Roberto de Almeida? Esse negócio de globalismo não existe, né? Porque, claro, o senhor tem gaga, está na cara. Tá certo? Ele não era, nem sempre foi burro assim, ficou burro. Né? Mas é um sujeito que, pelo seu posto e pelos estudos anteriores, tem obrigação de entender o que está acontecendo. Mas é o tal negócio. Pessoas que só ligam para as fontes oficiais, elas têm esse pequeno problema. O que elas estão recebendo é exatamente a quantidade, o tipo de informação necessário para ele servir a nova ordem mundial. É tudo calculado para isso. Né? E isso não é brincadeira, porque existe um princípio em história que é o seguinte, que a divulgação dos fatos cria novos fatos. E o teor desses novos fatos depende dos fatos anteriores, tal como foram divulgados. Se você diz que aconteceu X, então vai acontecer Y, e assim por diante. Então, vamos dizer, vocês viram, quando os americanos mataram Osama Bin Laden, não foi divulgado no mundo inteiro como se aquilo fosse o fim do terrorismo islâmico? E foi o fim? Claro que não. Mas num primeiro momento apareceu. Quando caiu o governo da União Soviética, foi o fim do movimento comunista. Acabou o comunismo. Nós estamos na era pós-comunista. Vocês estão é louco? O movimento comunista antecedeu de mais de 60 anos o surgimento da União Soviética e vai sobreviver a ela. Né? Então, este princípio, outro dia ouvindo o William Wack, diz que eu nunca dei importância ao Foro de São Paulo, porque o Foro de São Paulo não tem o respaldo de nenhuma nação poderosa. Da onde ele tirou esse raciocínio? Do princípio dominante nos estudos de política internacional, que é de que os agentes fundamentais do processo político no mundo são as nações, ou os estados nacionais. O que é um princípio absolutamente falso. Né? Você não pode esquecer que os estados nacionais só passaram a existir depois de uma certa época. Não é isso? E eles não se formam sozinhos, você tem que ter, vamos dizer, grupos e organizações por trás deles. Por exemplo, as famílias dinásticas. Né? Um estado nacional se forma porque uma família dinástica consegue dominar as outras, tá certo? Senão não acontece isso. No tempo em que, vamos dizer, as várias famílias de nobres tinham um poder mais ou menos equivalente, não havia os estados nacionais, havia o feudalismo. Para que haja um estado nacional, é necessário que uma dessas famílias tenha um poder tão maior do que os outros, que os outros não deixam de ser seus pares e começam a ser seus súditos. Senão isso não acontece. Então, qual é o fator decisivo? É a família dinástica e não o Estado-nação, meu Deus do céu. Então, eu há tempos digo, as famílias dinásticas são um dos verdadeiros sujeitos da história. Porque só existe ação histórica quando a ação e seus efeitos se prolongam para além da duração de uma vida humana. Se o que você fez morreu com você, não se incorporou na história, meu Deus do céu. É isso? Então, se você pega, por exemplo, a vida de Napoleão Bonaparte, algumas das ações dele se incorporaram na história, são ações históricas porque exerceram efeitos duradouros. Outras não, morreram junto com ele. Então, uma nação pode ser feita e desfeita com a maior facilidade. Se você estudar no século XX, entre a Sociedade das Nações e a ONU, quantas nações elas não fizeram e desfizeram? Um montão, quer dizer, você tem um nome num dia, no outro dia você tem um outro nome. Não é isso? Alguém decidiu isso? Quem foi que decidiu? Foi uma nação? Claro que não. Foi algum poder dinástico superior às nações. Então você tem muitos poderes superiores às nações. Vamos dizer, movimentos tipo comunista, que são supranacionais desde a sua origem, eles têm mais poder do que qualquer nação. Eles usam as nações como você usa, como o guerreiro usa uma espada. Se ela enferrujou, joga fora e compra outra. Né? Então, quer dizer, o poder das nações é um fetiche, mas tem a doutrina Morgenthau, que até hoje é ensinada no meio diplomático, os sujeitos fundamentais da ação política no mundo são os estados nacionais. Né? É como se o Estado Nacional fosse uma espécie de banana que nasce sozinho da Terra, como se ele não fosse o resultado de uma elaboração altamente complexa que precisa ter agentes mais profundos e mais duradouros por trás para sustentar aquilo. Se você pensasse, bom, de onde surgiu a nação americana? Né? Pensa bem, estuda e você vai ver. Então, okay, são famílias dinásticas, famílias antigas de proprietários de terra, tá certo? Que existiam desde muito antes da Revolução Americana. E elas se juntaram e ofereceram resistência aqui a um outro grupo de famílias dinásticas que vinha da Inglaterra. Então, de novo, a família dinástica é um elemento fundamental da história. Pouco importa o regime político que você tem, vai ser sempre assim. Né? Então, porque a ação histórica demanda a continuidade ao longo de muitas gerações. Então, a família tem a continuidade biológica, tá certo? E os filhos são educados pelos pais, a cabeça deles é feita pelos pais. Mesmo que haja uma certa rebelião juvenil, rebeldia juvenil, que é um fenômeno recente na história, recente e artificial, ainda assim a influência dos pais é poderosa. Né? E quantos rebeldes vão renunciar à fortuna dos pais só porque são rebeldes? Um ou dois, a maioria é só rebelde, mas dá o dinheiro aí, embolsa o dinheiro, né? Dinheiro, poder, etc, etc. Você está aí o Ciro Gomes. O que é o Ciro Gomes? Né? É o resultado da família dinástica. Ele parece ser o sujeito, não, ele é o revolucionário, ele vai quebrar tudo. Não é nada, meu filho, ele vai continuar a ação da família dele. Né? Então, não levar essas coisas em conta parece que simplifica a guerra, mas simplifica na base da paralaxe cognitiva. O que é a paralaxe cognitiva? Você tem uma construção mental aqui, uma construção teórica aqui, e você tem a experiência real ali. A Wikipédia errou monstruosamente. Ela define, né, a paralaxe cognitiva dessa maneira que eu acabei de dizer, mas ela acrescenta: divergência de teoria e prática. Fala, claro que não. Divergência de teoria e prática é uma coisa completamente diferente da paralaxe cognitiva. Porque se existe uma paralaxe cognitiva, a ação prática segue o que? A construção teórica. Então ela também se desvia da realidade. Quer dizer, a construção teórica está fora da realidade, a ação prática também paira acima da realidade e, portanto, não há certo resultado. Se ela promete ter um resultado, ela tem outro, completamente diferente, que escapa totalmente ao controle dos seus líderes, dos seus mentores. Eu dei esse exemplo nas aulas que eu estava dando lá sobre Nova Era 68 e sobre a sua origem remota em Karl Marx. Por que que o sistema marxista acabou virando a ditadura dos intelectuais? Né? Porque isso, sem que Marx percebesse, a superioridade dos intelectuais sobre os proletários já estava dada na sua teoria desde o início. Ele não fala disso, ele apenas raciocina a partir dessa premissa sem declará-la, e ele mesmo não percebe que tem essa premissa embaixo. Né? Então, toda a ação do movimento comunista é um grupo de intelectuais oprimindo e explorando o proletariado. O que é a nomenclatura? É um bando de intelectuais, letrados, que fazem e acontecem e dizem que estão fazendo tudo em nome do proletariado, mas é só em nome, o proletariado não está lá. Tá certo? Então, isso é a paralaxe cognitiva, não tem nada a ver com divergência de teoria e prática. A prática é coerente com a teoria. Se ela não fosse, então seria possível que a prática corrigisse a teoria errada. Mas não acontece, a prática agrava ainda. A prática segue tão bem a teoria que ainda agrava o seu afastamento em relação à realidade. Né? Então, é mais fácil você repetir como um papagaio, para lá que sou cognitivo, e aplicar isso a tudo em tal lugar. Né? Até a Veia dos Gatos fez isso, a Janaína Pascoal fez isso. Todo mundo, ele inventou esse negócio, vamos usar. Para lá que sou cognitivo, para lá que sou cognitivo. Assim, para lá que sou cognitivo, argumento ad hominem, analfabeto funcional, quer dizer, é uma papagaiada, gente. Né? As pessoas usam as coisas assim para impressionar a plateia. Quer dizer, eles estão brincando com a vida, pô, você não está entendendo? Se você faz as coisas assim, tudo para você é teatrinho. E o resultado que você vai obter, tudo teatrinho também. Isso quer dizer que entra ano, sai ano, os problemas vão ser os mesmos e vão se agravar. E quanto mais você fala, menos você consegue agir. É isso que está acontecendo no Brasil. Gente, são 200 milhões de habitantes. Mas eles não conseguem nada, porque eles são dirigidos por pessoas assim. Pessoas que estão afim de brilhar por um momento, não estão pensando num resultado verdadeiro. Né? Gente, eu quando fiz esse projeto, que começou com a Nova Era Revolução Cultural e Coletivo, eu fiz um projeto e o projeto funcionou na realidade. Né? Eu falei, não pode ter só esquerda no país, tem que ter um raio de uma direita também. Não interessa se a direita vai ser boa, mas tem que haver, porra. E agora, então, eu posso dizer, deu certo. Só que isso é só um projeto para chegar até aí. E depois? Falei, depois não sei, porra. Você quer que eu preveja tudo o futuro? Eu não sou Deus. Né? Então, isso quer dizer que eu fiz isto porque eu estava a fim de obter resultados reais. Não de bancar o gostoso. Não preciso bancar o gostoso, eu sou gostoso, porra. Né? Eu não tenho problemas de autoestima. Né? Minha autoestima é tão alta que eu acho que quem não gosta de mim é doente, é louco. Né? Então, e é verdade, eu acho, mas o que esse cara tem? O que eu fiz contra ele? Eu só estou ajudando. Ele está bravo comigo, então é doido. Eu não estou de sacanagem, eu não estou aqui para bancar o gostoso. Eu não tenho dúvidas a meu respeito. Elas acabaram quando eu tinha 43 anos de idade. Né? Agora não vou pensar mais em mim, agora vou pensar em alguma coisa. Né? Estou livre de mim mesmo. Né? Então, mas, no Brasil, a pessoa não cresce o suficiente para isso. Ela não chega à maturidade. Maturidade é isto, gente. Né? Isso é aprender com o Dr. Miller. Um dia você se esquece de você mesmo. E daí você está pronto para amar o próximo e para fazer alguma coisa real. Né? Então, as coisas que eu inventei eram reais e foram feitas na base do amor ao próximo. E por isso mesmo funcionaram. Agora, não posso toda hora estar inventando uma nova e fazer de novo. Eu inventar outro projeto para 20 anos, mais 20 anos. Não dá para fazer isso, gente. Vocês têm que pegar um negócio no ponto que eu deixei e continuar com o mesmo espírito. Né? assim, um espírito realmente científico. Não, existe a realidade, existe uma estrutura da realidade, apreendê-la não é fácil, a gente tem que, em primeiro lugar, desenvolver a imaginação. Como se desenvolve a imaginação? Lendo muita literatura, conhecendo muitas historinhas, né? E tendo uma linguagem suficiente para expressar as situações mais esdrúxulas que você possa imaginar. Só assim que você faz. Depois de você fazer isso, bom, daí você estuda ciência social, filosofia, etc. Mas se fizer o contrário, você vai ter o seguinte problema. Nas ciências, né, naturais e sociais, as palavras têm um significado unívoco, estável e permanente. Então, se você aprende ali, o seu vocabulário é todo feito de correspondências biunívocas. Você não tem flexibilidade. Então, você só vai entender aquilo que se enquadra naquilo que a sua maldita ciência já explicou anteriormente. Então, só o treinamento literário dá para você a flexibilidade, porque na literatura, cada palavra, cada vez que ela é escrita, ela significa uma coisa um pouquinho diferente. E é isso que você tem que pegar, né? Então, só a mente treinada nisso aqui está apta a lidar com a realidade das coisas. Se a sua formação é só nas ciências, você está em plena paralaxe cognitiva. É tudo construído bonitinho, mas não tem nada a ver com a tua experiência real, né? Você pega, por exemplo, sei lá, um sujeito prêmio Nobel de Física, né? Prêmio Nobel, sei lá, inventor da física matemática, né? E daí ele tem um problema, a mulher dele fora de casa. Eu digo, bom, então descreva o seu problema nos termos da sua ciência. Ele pode fazer isso? Ele não pode fazer. Então pronto, perante a vida real, ele está totalmente desguarnecido, né? Agora, se tem a formação literária, domínio da linguagem, não da linguagem científica, mas da linguagem humana geral, bom, então já dá para ele explicar o que está acontecendo, o que ele está sentindo, né? E é isso que nós precisamos fazer. Em primeiro lugar, aprender a falar, né? Então, em geral, as pessoas não conseguem nem falar, às vezes não conseguem nem latir, pô, né? Então se tornam pessoas impulsivas, burras, tá certo? Que qualquer coisinha ficam bravas, tá certo? Ficam bravas sem saber porquê, né? Eu conheço gente que tem raiva de mim e não sabe nem porquê, né? Se teve alguma coisa que eu falei, ele não entendeu, se sentiu complexado, né? Eu odeio esse cara, tenho nojo dele, cara. Isso é tudo louco. Então, me desculpe, mas é impossível manter esse negócio aceso enquanto a gente está falando. Não sei se tem gente que consegue ou não. Então, infelizmente, então, os efeitos políticos do meu ensinamento se precipitaram sobre os efeitos intelectuais, né? Então, não conseguimos formar sequer a elite intelectual que eu falei, porque a elite... Bom, formei o quê? Umas entre 50 e 100 pessoas atuantes, capazes, o quê? Num país de 200 milhões de habitantes, tem 50 pessoas, está brincando. Nós precisaríamos ter, sei lá, 10 mil intelectuais capacitados. Daí sim, começar as discussões e aos poucos, né, a linguagem vai se depurando e você vai conseguindo expressar as coisas como elas estão acontecendo. É isso. Daí, depois disso, se formam as correntes políticas, as propostas políticas, começa a discussão política depois disso. O certo seria isso, mas está todo mundo com pressa. Então, agora, vocês estão com pressa de eleger o Bolsonaro? Tá bom, vocês querem, nós vamos eleger ele. Eu mesmo sou eleitor dele. Mas é o tal negócio, ele não tem nem gente com a qual preencher os cargos de governo. Não tem nem gente para preencher a chapa, meu Deus do céu. Olha o que aconteceu. Porque todo mundo se pegou no negócio. Não, elegeu o Bolsonaro, elegeu o Bolsonaro. Uns querem eleger o Bolsonaro, outros querem golpe militar. Eu falei, nenhuma das duas coisas resolve o problema, né? Só uma coisa resolve: preparar uma nova geração para governar e resolver os problemas de fato. Se não tem gente, olha, já disse Santo Tomás aqui, não existe ação sem um agente. É isso que nós queremos fazer. Quer dizer, o Bolsonaro vai, né, ocupar todos os cargos, chefiar todos os departamentos, fazer tudo sozinho. Olha a encrenca no qual nós estamos metendo esse homem, que é um homem bom e que é o melhor candidato. Então, bom, por hoje é isso aí. Daqui a pouco a gente volta com as perguntas. Então vamos lá, tem várias perguntas aqui que tocam no mesmo ponto, que é quando eu enfatizo a importância da educação literária. Por que que eu faço isso? Faço isso pelo seguinte motivo: educação científica não existe e educação artística também não. Ou seja, elas não funcionam como educação. A educação científica só lhe vai dar o domínio de um número pequeno de problemas já definidos e já recortados pela ciência respectiva, com abordagens que não são aplicáveis a outros domínios. Então você vai ficar restrito àquele ponto. E quanto à educação artística, por exemplo, você, por que que Deus diz no princípio era o verbo e não no princípio era o som ou no princípio eram os números? Ele não disse nada disso, né? Então, o princípio era o verbo. Por quê? É só a palavra que tem o poder de apreender e expressar a realidade. O resto expressa apenas impressões subjetivas. Por exemplo, se você tem uma situação humana qualquer, descreva-a em música. Você descreve em música e cada um vai entender de um jeito completamente diferente. Uma coisa tem nada a ver com a outra. A famosa ideia do poema sinfônico. O sujeito faz um poema sinfônico sobre um gato brincando com a bolinha, você tem a impressão que ele está descrevendo uma guerra. É sempre assim, né? Por outro lado, um quadro, bom, o quadro pode ser muito expressivo, mas o quadro não fala, ele tem que ser transformado em linguagem para você o entender. Tá certo? Então, na verdade, só existe uma educação, a educação da palavra, a educação da linguagem. Portanto, é o que nós chamamos de educação literária. É só isso que é realmente educação. O resto são complementos, são reforços que você vai dar. Aqui o Samuel Galo dá um exemplo, olha, tudo que se passou no caso do impeachment da Dilma é igualzinho à história do alienista do Machado de Assis. Eu não vou ler a pergunta inteira porque é muito comprido, mas é realmente, leiam aquilo e você vai ver como é tremendamente parecido. Também existem muitas perguntas. Assim, não seria melhor mudar esse artigo da Constituição, escrever uma nova Constituição, mudar esta lei, mudar aquela? Aí vocês estão falando assim de solução de problemas específicos que são padecidos pelo Brasil como um todo. Mas o nosso problema não é nenhum desses. O nosso problema é o seguinte: quem vai fazer isso? Só existe um problema: quem está no poder. O resto é secundário. E esse problema eu não vejo ninguém tratando. Pessoas que vêm, por exemplo, com novos projetos de Constituição, eu digo, ah, está muito bonito, mas quem vai impor essa Constituição? Então, não esqueça o seguinte, a política é o poder, a política é os meios de conquista e de utilização do poder. E parece que as pessoas não entendem isso. Elas entendem só o poder como, quer dizer, a estrutura já estabelecida do Estado. Mas se você está lidando com isso, então você já está submetendo essa mesma estrutura, você vai fazer as mesmas coisas de novo, pelas mesmas maneiras, obter os mesmos resultados, né? Então, por exemplo, devemos mudar a Constituição? Eu não sei, mas eu sei que se você quer mudar a Constituição ou aplicá-la, você precisa ter o poder de fazer isso. O que é o poder? É o número de pessoas que te obedecem. É uma coisa muito simples. Então só existem dois problemas, o poder e a obediência. O resto é tudo secundário. E parece que no Brasil está muito difícil entender isto. As pessoas só entendem a palavra política no sentido já consolidado, formal e, para dizer, convencional de eleições, propaganda eleitoral, partidos políticos, etc. etc. Bom, tudo isso aí são meios pelos quais a política se realiza. Mas o problema fundamental continua o mesmo. Qual é o problema do Bolsonaro agora? O Bolsonaro não tem poder suficiente. E se for eleito, ele também não vai ter. Porque não tem um número suficiente de pessoas que obedecem. Tem um número enorme de pessoas que o amam, que dariam a vida por ele. Mas elas não estão treinadas para obedecê-lo, para agir em função dele. Então, todos os belos planos podem ir por água abaixo. Ou começamos a entender isso aí, né? Então, por exemplo, as discussões entre política, economia liberal, economia socialista. Você pode ganhar 1 milhão de debates sobre política, sobre economia liberal, mas se é o socialista que está no poder, vai valer a opção dele, não a sua, por mais certa que esteja a sua. Não adianta você ter razão em abstrato se você não tem o esquema de poder na mão. Então, na verdade, a única disputa de poder que existiu do Brasil nos últimos 30 anos foi a disputa de poder sobre o aparato cultural e intelectual. A briga entre eu e a esquerda. Foi só isso que aconteceu. O resto não aconteceu. Eu ganhei a briga parcialmente, não ganhei tudo. Porque intelectualmente, antes eles tinham o monopólio das ideias em circulação. Todas as ideias tinham até que se formular na linguagem deles, porque não havia outra. Isso hoje acabou, certo? Mas eles ainda têm o domínio do aparato oficial, aparato institucional, etc, etc. Então eu digo, bom, a briga não está ganha. Isso aí vai mais 20 anos pela frente. E esse é o problema. O problema não é, nós precisamos de regime presidencialista ou parlamentarista, precisamos de uma constituição assim ou assado, precisamos de economia socialista ou liberal. Nós precisamos ter o poder de fazer o que a gente quer fazer. É só este o problema. Agora, a esquerda entende isso. Sempre entendeu isso. Portanto, a esquerda nunca é apegada à sua própria fórmula ideológica. Ela troca de fórmula ideológica quando é preciso para conquistar ou manter o poder. E o pessoal da direita, que é novo, que não tem experiência nisso, está levando muito a sério essas discussões ideológicas e jurídicas, etc. Então, por exemplo, esses homens todos do STF. Eu digo, bom, se você quer uma solução jurídica, vai terminar na mão deles e eles vão resolver do jeito que quiser. Então a solução não pode ser jurídica. O que mais você pode, que outros meios você pode fazer? Ou você pode assustá-los, né? Você pode quebrar a autoconfiança deles. Isso não tem lei que proíbe você fazer isso, né? Por exemplo, desmoralizá-los através, como eu, método olaviano. Você lá pega as referências culturais deles e mostra, isso aqui é um bando de jumento, você está se prosternando diante de jumento, você é um jumento pior ainda. Né? Fiz isso com muita gente da esquerda, eles perderam a autoconfiança, acabaram deixando de ser esquerdista. Né? Esses caras da Suprema Corte, eles não são superiores a ninguém. São seres humanos como quaisquer outro, eles têm a mesma insegurança em todo mundo. Né? Então você pode tirar a segurança deles por esse meio, pode tirar pelo meio da desmoralização. Onde quer que você vê o sujeito, num restaurante, num aeroporto, num ponto de ônibus, você xinga o camarada, despreza, né? O método Dilma vai tomar no cu. Tem todos esses meios, né? Isso é real disputa de poder, entendeu? E evidentemente, se uma massa xinga um juiz da Suprema Corte, ele não pode mandar prender todos. Agora, se um sozinho fizer, bom, então, 100 no mínimo. É assim, você pode desmoralizar um camarada, fazer ele perder a sua força psicológica. E afinal de contas, ele, o cargo por si não age. Se o sujeito não tiver a força psicológica interior para ele se impor, não adianta ele ter o cargo. Você virou com o Collor. O que aconteceu com o Collor? Onde que o Collor perdeu? Ele perdeu a força interior. Mas ele tinha o cargo ainda, tinha a caneta, tinha tudo, não sabia usar. Então aí caiu. Esses juízes a mesma coisa. Se você os desmoralizar, eles não podem fazer nada. Mas você não pode desmoralizar com a história da carochinha, com mentirinha idiota, espalhando fofoca. Não é assim, gente. Você tem que agir baseado na verdade. Né? Porque a verdade você não precisa inventar. A verdade ela está aí no dia seguinte, de novo, de novo, de novo. A mentira você tem que inventar outra todo dia. Né? Tem pessoal que acha muito esperto você espalhar fake news para desmoralizar o seu adversário. Fala, tão desmoralizado. Gente, mais fake news do que espalham contra mim, né? E funciona? Nunca funcionou e não vai funcionar, né? Principalmente se as fake news forem em número excessivo. Uma ou duas fake news pode pegar, 1.000 não pega, né? E quanto mais os caras inventam contra mim, mais seguidores eu tenho na minha página, mais leitores eu tenho. É assim que as coisas são. Agora, sempre aparece aquele esperto, aquele, né? Luciano Aimeu Anos, que acha que espalhar fake news vai acabar com o cara. Não vai, vai acabar com o espalhador de mentira, pô. Olha, pense, Napoleão tinha razão, ele disse, entre a esperteza e a força sempre ganha. Né? Vocês têm que ser fortes, não é espertinhos. Tá bom? Bom, eu vou parar por aqui porque eu estou meio cansado.